Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Olá, olá, ouvintes do Fuleiros Pop! Eu sou a Ana Dias e estamos aqui reunidas, tá? Porque hoje só tem reunião de meninas, tá, bebê? Estamos reunidas aqui para contar algumas histórias nossas que nós já passamos em festinhas, baladinhas, aquelas historinhas de cachaça, aquela baladinha lá hétero que a gente foi, que foi tranquilaça, tá? E eu me reuni aqui hoje com a já da casa que tem praticamente todos os episódios do Fuleiros Pop, Júlia Conejo, e aí? Balada hétero é uma bosta. É engraçado o hétero reclamando de hétero, né, gente? Porque aqui... Até onde eu sei, a Júlia é hétero, né? É aquela coisa assim, a gente mas a gente gosta. Balada é uma coisa, né? A caiu. Mas balada é uma coisa. Balada hétero é uma bosta. Depois eu explico por quê. Continue ouvindo. É isso aí. E lá em Goiânia, tá? A gente tem uma convidada lá de Goiânia, tá? A Nath. Yoko Nath que tá aqui. Tudo bem, Nath? Oi, gente, é a Nath. Um prazer estar aqui com você. E lá também, coladinho com a Júlia também, tá lá, mais ou menos coladinho lá em São Caetano. Vem aqui a Lê, que é cosmaker e cosplayer. E aí, Lê, como é que tá? Oi, gente, tudo bom? Nossa, muito friozinho, né? Gostoso pra ficar vendo um filminho embaixo da coberta, né? Caralho, eu tô morrendo de calor aqui, porque aqui começou o verão, tá cheio de praia de água doce aqui onde eu moro. Eita porra. Meu, ai, aqui tá passando daqui a pouco o urso da Coca-Cola aqui. O urso? O urso, de tão frio que tá. Meu Deus, aqui tá um inferno, praticamente o Saara. E é isso aí, gente. A gente vai começar falando aqui sobre as nossas... nossas aventuras, no meio dessas baladinhas, essas coisas que a gente faz, que é a coisa mais errada que a gente faz na vida, é beber. Mas antes disso, vamos para nossas leituras de e-mails, feedbacks. Começando com mais uma leitura de feedbacks, aqui é a Júlia Conejo falando, e hoje aqui comigo temos a Nath. Olá, pessoal. Tudo bem, Nath? Como você está? Tudo bem, hoje pela primeira vez as pessoas vão ouvir a voz da minha... Ai, meu Deus! Pela primeira vez as pessoas vão ouvir a minha voz. E também a Lê! Oiê, gente! Tudo bom, Ju? Tudo bom, Nath? Tudo bom. Fora a coluna travada, eu tô uma beleza. O resto, tudo ótimo. Ah, eu tô um pouco bad. O que foi, Ju? O que aconteceu dessa vez? Não, é só nostalgia das músicas lá, me deixou bad. Eu percebi que quantos anos já se passaram já. Mentira! Ela ficou bad porque ela viu que ela fazia tudo errado na vida dela depois daquele canal daquele youtuber. Eu nem sei que youtuber é esse, mas foi muito bom ouvir sobre. Gente, não, cara. Sabe que é você escutar o cara assim, falando que... Pra um homem ter tesão e ter que transar na cama da menina, o que a calcinha, se ela tiver uma calcinha feia, ele não vai querer. Quem vê pensa que ele vai comer a calcinha, né? Não a mina, mas. É, tem os caras falando isso na internet mesmo, ultimamente. Eu vi um post esses dias pra trás, ele velho. Falou assim, o homem gosta de escutar quando a mulher fala minha tola. Mano! Que? Cara, em que mundo esse cara vive? Nossa, é doente, mano. E a tola canta pra ele. Tô ficando atoladinha. Ai, ai, caralho. E assim começamos. Ai, meu Deus. E aí, o que temos de bom aí hoje? Bom, a gente tem aqui um feedback da Ana Clara, de Goiânia. E ela diz assim. Fuleiros Pop e suas desgraças, kkk. Eu chorei de rir do cast de Desilusões Amorosas. Achei a vitrine tão engraçada com uma esfirra de frango com formato sugestivo. Antes corno do que pai. E sua menstruação se chama sífilis. São frases que vou usar todos os dias da minha vida. Já fui corna, todas nós, querida. A gente entende. E vivo ouvindo Marília Mendonça, que é nossa deusa maior. já peguei meu namorado hétero beijando muito amigo no sigilo. Meu amor, meu ex se assumiu gay depois que a gente terminou. Entendo sua dor, Júlia. Cara, mas... Essa dor é que eu contei, né? Que eu... Foi. É. Cara, mas eu entendi. Nossa, a hora que eu ouvi aquilo, Júlia, eu fiquei com tanta dó de você. E eu fiquei pensando, colega, você não está sozinha. Acho que toda garota já passou por isso. Pior que já. É tipo assim, eu fico 8 meses com uma pessoa, aí a pessoa me joga uma bomba dessa. Aí eu tô desconfiando que ele me traiu antes disso acontecer também, viu? Quando ele tentou terminar comigo. Nossa, mas no cast você pareceu muito ingênua, Júlia. Porque ficou parecendo que você ficou grilada só porque ele deu um selinho e você não entendeu bem o que tava acontecendo ali. Pelo menos eu fiquei pensando. É, porque na hora, assim, eu tava muito mal. Então, tipo, quando ele me jogou aquela bomba, eu não fiquei entendendo o que tava acontecendo mesmo. Porque, tipo, pra minha cabeça, aquilo não tava acontecendo. É isso, cara. É isso. Meu, só caiu a ficha no dia seguinte, velho. Por isso que eu briguei no dia seguinte com ele. Nossa, tinha que dar um tempo, né? Pra aquilo dar uma maturada, pra você pensar nas frases que você ia usar contra ele, né? Eu poderia nem ter respondido na hora, teria sido muito mais fácil, mas não. Fui falar assim, ah, tá bom, ok, eu só falei isso. Enfim. Continuando. Perdão, eu perdi o foco. Continuando. Já transei pra pagar dívida do banco imobiliário, kkk, cara. Isso aqui. É o quê? Cara, a hora que eu li isso daqui, a hora que o Felipe falou assim, ah, vocês vão ler esse feedback aqui, eu falei assim, cara, não, isso não pode estar, isso não pode ser sério. Yeah. Lembrei. Gente, porque eu agora sim, da Ana. Eu posso falar, eu vi de tudo na minha vida, já posso morrer. Já li de tudo, né? Ela fala assim, lembrei por causa da história da Ana. Fiquei horrorizada com o relato... Nossa, perdão, vou repetir essa frase. Fiquei horrorizada com o relato do Felipe sobre a ex-fogueteira e tô com o cu na mão de namorar pessoas perturbadas, que é o meu forte. KKK. Todas nós, querida. Fogueteira nós. Foi o melhor. Fogueteira foi muito bom, cara. Fogueteira é melhor do que o... Como é que é o nome? O taguinho que ele usou. Escuta, mano. Só escuta, velho. Mano, quando ele me contou aquela história antes de gravar, velho, eu fiquei, quê? Como assim? Cara, eu fiquei tentando entender também. É muita loucura pra uma história só. Ah, é o Felipe, né? Então já tô acostumada. Vocês são intensos e maravilhosamente incríveis. Sempre vou ouvir e divulgar o material de vocês. Obrigado por todas as risadas e por cada segundo ouvindo o José fazendo a ASMR. Sabe o que foi mais engraçado? Eu tava na sala quando eles estavam gravando. Eu só tava pra colocar o bot, né? A gente grava com bot aqui também. Aí beleza, né? Daqui a pouco o José começou a fazer ASMR, mano. Na sorte que eu tava mutada, velho. Eu não tava me aguentando, cara. Eu comecei a chorar. Com poder de rir, mano. Você tem noção disso? Isso porque foi cortado, tá? Não, velho, não. Vocês não podem cortar as coisas dessas, vocês têm que deixar rolar. Não, teve que cortar. Tem um assunto ali que não dava, não. Se for pro ar, leva o processo. As coisas que eu falei. Cara, não, vocês, por favor, pessoal aí, ó, Felipe, José, por favor, quem tiver esse bruto, eu quero muito ouvir. Eu quero muito ouvir esse ASMR, cara. Vai fazer meu dia feliz. Felipe, não, eu vou pedir pro José, o José tem. Eu vou pedir pra ele. Me deixa dormir feliz. Ai, gente, foi 13 minutos gravando aquilo lá, cara. Não dá, não deu. Ai, gente, ela termina. Sou de Goiânia e me chamo Ana Clara. Tenho até xará aí. Aí, Ana, arrumamos uma xará pra você aqui de Goiânia. Ana de Goiânia? A Hã? Ana do Maranhão? Não, essa Ana aqui é de Goiânia. Caraca, Júlia. Foi mal, eu buguei. Tá muito quebrada essa menina. Ai, gente. Eu tô chorando. puta que pariu. Então, obrigada, Ana, pelo feedback. Foi um feedback. Você entendeu minha dor? É horrível, eu sei, desculpa, ainda estou rindo ainda, chorando ao mesmo tempo. Ai, ai, socorro. Enfim. Enfim. Enfim, todos vocês que gostam muito aqui do Fuleiros, por favor, mandem mais feedbacks pra gente poder ler aí, ó, pra eu e a Lê poder voltar nessa leitura de feedbacks, entendeu? A gente fica se humilhando aqui pra poder aparecer um pouquinho no cast. Por favor, nos ajudem. Ignore que eu se querer sair da hashtag sala. Ajuda a gente. Ajuda a gente a voltar, né? Enfim, gente, mande seus feedbacks, a gente adora ler. A gente ri pra caralho também. A gente adora saber que vocês estão, tipo, curtindo também, sabe? Ou quando vocês falam que estão compartilhando com os amiguinhos aí, ó. É muito bom isso. E, tipo, se você quiser mandar algum feedback, manda no pelo e-mail também, pelo contato@fuleirospop.com.br. Temos o nosso Twitter e Instagram, que seria @fuleirospop. Se quiser mandar, tipo, eu não sei se no Twitter dá, tô velho, não mexo mais no Twitter, se dá pra mandar mensagem. Antigamente dava, mas enfim. Manda no Instagram também algum feedback. É, manda no contato do Felipe mesmo. Isso. Os contatinhos. Responde. Enche todas as caixas do Fuleiros com mensagens de vocês. A gente vai adorar ler e escolher pra ler aqui em áudio pra vocês. Pera aí, o que eu falei? Que? Tem alguém com muito sono aqui, gente. Ignora. Caraca, é o álcool, muito zoado. É o álcool. Nossa, eu nem bebi hoje, porra. Não, gente, ó, vou repetir. Manda, enche as caixas do e-mail. Manda um monte de mensagem no Instagram. Enche o saco do Filipe. Caralho. O Filipe. Enche o Felipe de mensagem que a gente vai ler aqui, eu prometo pra você. Enche o cu do Felipe de mensagem, tá bom já. É isso, e manda pedindo pra voltar pra Nath pra ler, voltar. Pode pedir. Pede muito, que a gente volta. Pede bis. Pode mandar hashtag no Instagram também, a gente vai gostar de ver, tá? É sério. A gente vai adorar. Hashtag Filipe. Caralho, ele vai me matar. Ai, vou conhecer. Ai, mas pô, essa hashtag vai subir, vai virar trending topics, você tá louco. Ai, muito bom. Ai, tô com calor, velho. Dia, eu decidi que eu queria beber. E eu nunca tinha, tipo, chapado coco. Minha amiga falou, não, amiga, vamos. É fraquinho, você vai ver que você aguenta. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Quando alguém fala, é fraquinho, é porque a pessoa já é cachaceira e pra ela não faz mais efeito. Meu, essa minha amiga é tão cachaceira, mas tão cachaceira, que uma vez ela foi no posto de gasolina, ela me colocou a bombinha naquelas garrafinhas, sabe quando você deixa aquela garrafinha lá pra emergência, caso acabe o combustível do carro? Então, ela me pegou uma dessa garrafa e me bebeu, entendeu? Puro, como se fosse um suco, sabe? Delicioso. Mas não era, era álcool, era puro álcool. Bom, enfim, essa minha amiga. Aí a gente foi, então, né? Fui dormir na casa dela, estávamos lá, lindas, maravilhosas, prontas para sair. Depois do rolê eu ia voltar para casa dela, né? Porque provavelmente não ia ter condições de chegar até a esquina de casa. E fomos. Gente, foi a pior merda que eu fiz da minha vida. Chegou um ponto da festa lá, que a gente estava fazendo. Meu, eu cheguei no ponto de eu ir agachar para vomitar no vaso, a música tocando, eu dançando e vomitando ao mesmo tempo e a galera me filmando. Chegou a esse ponto. Beleza. Tá morrendo e tá dançando. Eu na vida, claro. Como se isso não fosse o suficiente, eu tinha ganhado uma rosa, né? E eu tinha levado pra casa essa minha amiga, porque eu não ia voltar pra casa pra deixar a rosa pra ir pra lá de novo, né? Pois eu, no caminho da casa dela, né, voltando pra lá, eu me atraquei com um coqueiro. Comecei a falar que era o amor da minha vida. Jurei várias vezes que ia casar com ele. Pra mim, eu tava vendo Brad Pitt ali. Mas não passava de um coqueiro. Gente, a hora que eu cheguei na casa dessa menina, nossa, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar o vidro. Eu arrebentei o vidro, porque eu olhei assim e eu tava vendo meu reflexo, mas eu jurava que fosse outra pessoa. Aí eu comecei a discutir com o vidro. Eu apontava na cara e falava, não aponta o dedo na minha cara, você. Só que era só eu. Meu, mas eu meti um murro. Mas um murro que arrebentou a vidraça do negócio. A hora que eu olhei, minha mão tudo sangrando. Eu falei, ai, filha da puta, você vai morder a minha mão agora? E eu socava como se não houvesse amanhã. Beleza. Não o bastante, eu fui pro banheiro pra tomar banho. Só que eu comecei a chorar. Eu lembrei que eu tinha ganhado a rosa, né? De um menino que na época eu ficava. Fui lá e peguei a maldita da rosa. E eu ficava olhando pra aquela rosa, pensando no menino. Meu, teve uma hora que eu tava, não sei, o que me aconteceu, velho? Eu comecei a dar uns beijos na rosa, velho. E eu fiquei com raiva, porque ela começou a despedaçar, sabe? As pétalas caindo, e eu comecei a ficar muito brava. Eu abaixei a rosa e fiz xixi em cima dela. Aqui vemos que a pessoa estava louca, né? Louca, droga. Não, mas o mais importante de tudo, tu não mandou mensagem pra ele não, né? Eu tentei, mas só que a hora que eu fui abrir era pra eu ter colocado no WhatsApp, né? Só que sem querer eu cliquei na calculadora e fiquei digitando o número dele. Ai, calculadora salva vidas. Isso é Deus agindo na sua vida. Isso aí. Gente, que situação. Deus olhou pra cara dela e falou assim, não vou fazer essa menina passar mais vergonha. Foi bem isso. Gente, mas é sério. Esses meus amigos, depois, eles ainda me postaram um vídeo no Facebook, na época, meu. Eu fiquei com tanta raiva, eu excluí tudo que a conta que eu tinha. E vinha gente me chamar no WhatsApp. Nossa, você é a menina que ficou abraçando qualquer... Nossa, você é a que vomitou lá e tava dançando no vaso. Gente, eu não tinha paciência pra isso. Mas o legal dessa história, a lição que a gente tira dessa história, pelo menos algo bom dessa história é que você não mandou mensagem. Você ficou brincando na calculadora, mas você não mandou mensagem pra ninguém mesmo, porque olha, eu já fiz isso e olha, não, é uma experiência muito boa. Eu também já fiz. Meu, não dá. Eu já estraguei possíveis relacionamentos por causa disso. Eu também. Nossa, eu também. Não, o pior é você, ouvindo os áudios que você manda quando você tá bêbada, né? Eu passei pela situação que, na verdade, eu era a pessoa que recebia e também já fui a que mandou, mas a última vez que me aconteceu, eu que recebi as mensagens. Meu amigo chapado, ele, eu te amo, você sabe que eu te amo. Eu tipo, nossa, você bebeu. Não, que isso, eu não bebo. Não bebe, não. Eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo, né, de uns amigos, falando que tinha uma barata na minha perna, gritando desesperadamente. Esse eu estava bêbada. Eu nem lembro de barata nem até hoje. Sei que tem esse áudio aí comprovando que eu fiz essa merda. Pior é que, assim, dificilmente eu chego em alguém, né? Quando eu chego é porque eu acho que a pessoa é muito meu número. Tudo bem que o meu gosto é meio peculiar, que a gente já conversou sobre isso esses dias, né? Mas, assim, quando eu arrisco de chegar, acontece alguma... Nossa, Jesus decide agir na minha vida pra falar, essa pessoa não. Olha, a última vez que eu fui chegar no cara, eu voltei com o meu joelho ralado. Ele está, inclusive, cicatrizando aqui agora. Tô com uma casquinha do joelho. Eu caí de quatro na frente do boy e ainda taquei bebida nele. Caralho! Sem querer. Eu achei que é uma nova forma, né, de chegar na pessoa. Chama a atenção dessa forma. Né? Exatamente. Isso literalmente ia chamar a atenção. Isso daí é quase tipo pendurar uma melancia no pescoço. Olha, não. Pelo menos você não pode dizer. Você não pode dizer que ele não te notou, né? Ele te notou. Exatamente. Ele e todo o grupinho que estava com ele, inclusive. Aí eu não sabia se eles estavam rindo pra mim ou de mim. Provavelmente de mim, né? Claro. Ai, meu. Eu tenho umas histórias assim de balada, gente. Aconteceu uma vez. Eu tava na baladinha. Que é muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Que é tipo uns 5 anos ou mais. Porque eu realmente não ando em balada. Eu ia na baladinha que tinha na cidade. Porque eu ia de graça. Que era a filha do dono da boate lá, e a gente ia nessa baladinha. Aí eu sei que a gente lá de boa curtindo, bebendo vodka e tal. Nessa época eu bebia vodka, hoje eu não aguento mais o cheiro de vodka. De vodka não, desculpa. É uísque. Não aguento beber uísque. Vodka eu bebo tranquilamente, fico loucaça, sem lembrar de nada. E desmaiando no banheiro. Enfim. Muito bom. Enfim, desmaiando no banheiro. Tem o primeiro crash lá que eu tô falando sobre isso, gente. O 00 tem lá, enfim. Enfim, a gente lá bebendo de boa, tranquilamente. Aí me chega uma moça perto de mim. Fala, oi. Oi, tudo bom? Eu tudo bem, beleza. Aí é porque, tipo assim, ela falando comigo assim. Gente, eu me lembro disso. Esse é um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí ela chegou falando que tinha gostado de mim e tal. E o namorado dela também tinha gostado. Aí eles me convidaram tranquilamente para uma homenagem. Eles me convidaram tranquilamente. Ela, ah, Lili, você gosta dele e tal. Aí eu olhei assim, gente, isso nunca me aconteceu na minha vida. Eu era muito quietinha nessa época, mesmo bebendo altos whiskies. Falsificado, provavelmente. Provavelmente. Bebendo altos whiskies, a pessoa me chega assim, com essa proposta. Olha assim, do céu, meus órgãos. Estão querendo roubar meus órgãos, isso sim. Mas aí, gente, eu fiquei impressionada com uma pessoa dessa forma. Foi a primeira vez que me chegaram e nunca mais aconteceu. Eles chegaram pra mim e perguntaram se eu tinha gostado. E o cara ficava me olhando lá no sofazinho da balada, olhando com aquela cara de gangster. Olha, uma vez eu tinha saído com um ex, que eu fiquei 3 anos e pouco, né? E assim, ele tinha uns gostos um pouco peculiares, sabe? Será? Será? Assim, todos os homens que eu conheço querem provar como são héteros. Nossa, eu sou muito macho. Então, pra eles é um tabu a parte de trás, né? Uhum. Esse meu ex era diferente. Ele gostava de umas coisas seu ex, hein? Que não são convencionais. Não, não era muito convencional, mas por mim era estranho, porque ele só pensava nele, né? Enfim, tá. Um dia a gente foi na balada e um amigo meu muito querido foi com a gente, né? E chegando lá, a gente começou a ficar bebendo junto, a gente ria e tal. Só que nisso, o meu amigo, ele tem a mania de aceitar todo e qualquer desafio. Eu também sou assim, mas os que ele aceita são muito bizarros, assim. A galera sabe que ele faz de tudo e ele faz mesmo. Nesse dia, ele bebeu, acho que 3 litros, assim, de vodka no gargalo, assim, sabe? Virou. Secou a garrafa, as garrafas. E aí, a gente começou a ficar preocupado, porque, meu, era muita, muita bebida, né? E aí, o meu ex começou a querer acompanhar ele. Uhum. De repente, meu ex virou pra mim e falou assim, vamos apimentar nossa relação. Eu falei, ah, legal, né? Fodeu. O que você quer fazer? Eita. Eu quero fazer homenagem. Eu falei, homenagem? Aí eu comecei a perguntar, porque assim, na minha cabeça, até hoje, todos os caras que falaram comigo, o sonho deles era ir com 2 garotas, sim, né? Sim. Eu virei pro meu ex e comecei a perguntar. Ah, tem a Bianca, você quer ir com a Bianca? Não, não quero ir com a Bianca. Ah, tem a Gabi, você quer? Não, não quero a Gabi. E perguntei de praticamente todas as meninas que estavam na festa, ele não quis nenhuma. Aí eu virei pra ele e falei assim, caralho, com o que você quer ir então? Ele falou, quatro, né? Nossa. Beleza. Fomos. Né? Eu falei, olha, eu vou falar lá com ele, né? Você vai comigo, a gente fala com ele junto. E aí eu vou pegar mais bebida pra gente, a gente dá um grauzinho a mais e vamos. hora que eu fui falar com o tal, meu ex veio comigo. Aí eu falei, ah, vou pegar bebida. De repente, eu pegando bebida, olhei pra trás, os dois se pegando. E eu, tipo, quê? Faltava eu aí, né? Era pra ser atriz, né? Depois da baladinha, a gente foi pra casa do... né? Mano, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Fico só olhando. Bêbado, o meu ex-bêbado. De repente, tava os três se pegando lá na cama. Aí ele começou a querer tirar minha roupa. Meu ex levantou, puxou uma cadeira de canto e começou a bater uma olhando a gente. E eu tipo, quê? O que você tá fazendo aí? Ah não, eu quero só olhar. Eu não sabia se eu que tava muito bêbada e tava ouvindo errado, né? Na minha imaginação, eu tava ouvindo errado. Aí eu perguntei, você vai fazer o quê? Ele, quero só ficar vendo. Gente, eu fiquei tão revoltada. Eu levantei e fui sentar lá fora. Nossa, eu não queria de jeito nenhum voltar lá pra dentro do quarto. Imagina, tô com meu ex vai ficar assistindo. Que coisa estranha, né? Bom, resultado disso tudo. Eles foram me buscar lá fora. Né? Olha, eu confesso então, resultado que disso tudo. Eles foram me buscar lá fora. Nada. E aí, hora que eu voltei pra dentro do quarto... Gente, foi muito estranho. Porque tava o meu ex de quatro na cama, fingindo que fazia oral em mim, e o comendo ele. Foi esse o final da minha noite. Caralho, olha, o ruim disso tudo é que você não participou da diversão nenhuma, hein? Porque, tipo... Enfim... Bebi, acho que bebi duas garrafinhas de Skol Beats sobe muito rápido pra mim, ainda mais a verde. Eu não lembro quando foi isso, cara. Puta, eu não lembro que época foi aí. Nossa. Ah, não, foi em 2016 isso. Aí, carnaval, bêbada pra caralho. Eu fiquei com o cara só uma vez. Aí eu não lembro muita coisa desse dia, mas eu lembro que eu cheguei nele e queria ficar com ele de novo. Só que ele falou assim, chegou em mim e falou assim, então, eu tô ficando com uma menina daqui, então é melhor nem rolar. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco ele veio querer ficar comigo. E você? O outro, a outra parte eu não posso contar, mas a outra parte... Então, a Júlia pegou esse cara. Eu tava bêbada e eu tava tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui? O meu pensamento, quando tava rolando já, eu tava assim, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu sei que a Júlia pegou esse cara na esquina. Peguei. Não. Não aconteceu nada na esquina. Na esquina não aconteceu. Ai, tá. Tá bom. Ah, tá, porque a minha imaginação já foi longe, já. Conta todas as histórias aí, Júlia, das baladinhas. Minha primeira balada... Caraca, não lembro nem muita coisa também. Eu lembro que foi a primeira vez que experimentei drinks na minha vida. Sem ser, tipo, você comprar a garrafa e beber a garrafa. Sabe? Aqueles corotes lá do... Corotinho. É, tipo, Sex on the Beach, essas coisas. Eu nunca tinha tomado. Foi gostoso. E foi uma balada gay. E, tipo assim, quando entrei lá, tá ligado? Parecia um lugar mágico, porque eu achei muito foda. Era, tipo, todo mundo dançando e tal. É, geralmente, né? Aí que acontece? Eu fiquei de vela a balada inteira, porque meu amigo ficou pegando os caras. E eu, tipo, eu não sou do tipo que chega no cara. Eu não consigo chegar em homem, geralmente. Aí meu amigo tava dançando. Daqui a pouco o cara chega perto dele e agarra o menino. Eu fiquei, tipo, só olhando, tipo... O que está acontecendo? E assim, será que se eu devo ficar por perto? Se eu devo me afastar? Aí fiquei pensando nisso. Daí parou de pegar e saiu. Aí ele perguntou, é bonitinho o cara que eu peguei? Eu não sei, tô bêbada, caralho, não tô nem quase enxergando as coisas direito. Não vi? Não vi direito. Aí quando a gente... Aí quando a gente saiu da balada, o meu amigo viu o cara que ele pegou, nossa senhora, que cara feio. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, como você deixou eu pegar um cara desse? Eu falei assim, meu, eu nem vi você chegando no cara, velho. Ele se agarrou, eu não ia fazer nada. nada. Só aconteceu. Foi que nem uma festa que eu fui com um amigo meu. Ele saiu pegando geral, pegou um monte de carinha e carinha bonitinho. E eu fiquei selado de vela também, tranquilamente. Aí chegou a hora que, ah, foda-se. Aí quem chegava em mim, eu hétera, como eu sou muito hétera, é, quem chegava em mim eram as meninas. Aí não tinha como, gente, eu não tava afim de ficar com menina. Então eu fiquei segurando vela a balada inteira. E meio que as pessoas pensam que eu sou lésbica, porque por algum motivo meu cabelo diz que eu sou lésbica. Enfim. Aí eu não peguei ninguém. Colorido falasse alguma coisa. Pois é. Nos animes, as meninas seriam lésbicas. E não são? Não. Também queria que fossem, mas não são. Enfim, aí eu sei que eu fiquei chupando vela a noite todinha, mas foi uma festa legal, foi legal. Ele pegou geral, fala, filho da puta. Peraí, você falou chupando vela? Eu fiquei chupando. Eu falei chupando vela, caralho. Falou. Olha aí, gente, o pior é que eu fiquei imaginando domingo, a cena dela chupando a vela. Tarde, é uma situação que já tava. Peraí, que eu nem bebi aí, deixa eu pegar a cerveja. Ai, que nervosa. Gente, e eu que fui uma vez numa balada, tava com as minhas amigas, claro, né? Tinha que ter as amigas junto, né? E assim. Eu tenho muita sorte na minha vida. Pensa aquela pessoa que pode dar tudo errado. É comigo que vai dar errado. Sério. Uau. Eu fui na balada com as minhas amigas. Coisa. Eu sou muito azarada. Tu tá indo no ano novo cair no bueiro, então. Nossa. Aí sim. Nossa, eu na vida. E aí eu tava lá com as meninas. E, meu, igual eu falei, é difícil chegar em alguém. Quando eu chego é porque eu realmente acho que a pessoa é muito meu número. Eu fiquei encarando o cara a noite inteira e ficou aquela coisa, tipo, de você ficar fazendo charminha, a pessoa fazer charminha de volta, eu olhava pra ele, ele abria um sorriso, passava a mão no cabelo, e eu tipo, ah, meu, tá na minha, né? Beleza, quando eu finalmente tava bêbado o suficiente pra criar vergonha na cara e falar com o cara, cheguei lá, eu falei, ai, oi, então, eu sou a Letícia, eu percebi que você tava me olhando, eu falei assim, ah, linda, nem tenta, porque da fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Caralho! Meu Deus! Caralho! Nessas horas de autoestima acaba, sabe? Gente, eu fiquei tão sem graça, mas tão sem graça. Aí eu fiquei pensando, né? O que será que ele tava me olhando? Eu falei pra ele, ah, tudo bem, sem problemas. Então ele falou assim, ah, mas se você quiser, meu amigo tava te encarando. Eu falei, ah, que amigo. Gente, olha, eu preferia não ter perguntado. Jesus, eu quase me assustei a hora que eu vi o menino. E aquela sensação de, tipo, cara, agora eu já tô aqui, agora o que que eu faço? Eu tenho dó de falar não, sabe? Nossa, mas aí é terrível. Nossa, mas aí é terrível. É, eu acabei ficando com o cara. O erro da pessoa é saber, não saber dizer não. O erro do ser humano. Mas assim, as pessoas, assim, que eu já peguei na balada, assim, eu nunca gravei rosto, nem vi se era bonita ou feia, tipo, eu tava meio... tão alta que eu só, tipo, ah, o que que tá acontecendo? Não entendi nada. minha amiga conta uma história. Porque eu não lembro. Eu não lembro, eu não fiz. Peraí. Eu também. Meu lema, se eu não me lembro, porque não aconteceu. É. Aí, tipo assim, a gente fazia muita Rota da 10 aqui em Goiânia. O que que é a Rota da 10? Você escolhe uma baladinha lá no setor universitário, fica até as 5 da manhã na baladinha, desce pra rua 10, come um hambúrguer e vai embora pra casa de ônibus. Essa é a rota da 10. Daí, a gente ia muito numa baladinha que chama Diablo, aqui. É a alternativa de rock and roll. Daí, tipo assim, quando eu ia muito pra lá, a gente bebia muito drink, assim, que cerveja... demora a subir, drink é docinho, você bebe 2, 3, já tá alta, né? Daí a gente bebia muito drink, assim, e lá tem a área do... a baladinha mesmo, e tem a área de fora, que é onde fica os fumantes, ou quem quer assistir MMA, que às vezes fica passando nas televisões lá fora e tal. É bem de boinha, assim. Aí, quando a gente cansava lá de dentro da parte da baladinha mesmo, a gente ia lá pra fora. Eu tinha mania de ficar sentada debaixo de uma árvore que tem lá. Aí eu sentava lá, toda doida, olhando pra árvore. E dizendo à minha amiga, que ela falou assim, eu vou ali pegar uma água, já volto. Aí ela virava as costas, a hora que ela olhava de volta, eu estava me atracando com alguém. Era literalmente me atracando, porque ela falou assim, aquilo não era um beijo, aquilo tava muito esquisito. Aí eu assim, mas eu não sei o que aconteceu, eu nunca lembro disso. Nada, aquele já era o terceiro naquela noite. Eu não entendi, foi nada que você fez. Eu fico pensando assim, não sei o que desliga na cabeça da gente, que a gente não consegue lembrar desses pequenos detalhes. Que eu não lembro de ter beijado esse tanto de gente. Eu lembro que eu fiquei com carinha muito estranha uma vez por causa de cachaça. Quando eu fui lá em Belo Horizonte. Eu fiquei com carinha lá nos barzinhos, lá bebendo, apareceu esse carinha. Tasquei meu beijo nesse carinha. Quem disse que eu lembro? Eu sei que eu passei o número pra ele. Depois ele foi conversar comigo. Eu, gente, quem é essa pessoa? Não conheço. Jamais. Já, já aconteceu isso comigo também. Alguém me mandou mensagem no dia seguinte. Aí eu, quem é você? Aí, tipo, minha amiga que tava comigo falou, olha, tu ficou com esse carinha bem aqui. Ontem, beijou desesperadamente ele ontem à noite. Eu pensei, gente, que só viria acabar, né? Oi? Ela falou pra você que parecia que sua vida ia acabar, porque eu já ouvi isso. Sei que parece que eu tava conhecendo desesperadamente. Comecei a namorar naquele dia, nessa noite, pelo visto. Parecia casal. Nossa, não, casal embalada é terrível. Não, casal embalada é. Não deve ser legal, não. Não ando embalada, não, gente. Se for no barzinho mesmo. Mas no barzinho, ao vivo, meio todo mundo. Puta que pariu. Gente. E eu, uma vez, né, eu, às vezes eu sou muito carente, né, e aí, é claro, eu já apelei pra usar aplicativos. Eu já usei Nossa. Tinder, Happens, Usk, Lovu, Badu, etc e tal, né, por aí vai, a minha lista é grande. Oi? Adoro de cara também. Então, né, o que que aconteceu? Um belo dia, eu decidi me encontrar com um dos meninos em uma balada que eu ia. E aí, os outros, que eram tudo contatinho, né? Eu falei pra eles, hoje eu vou sair, vou no aniversário e tal. Meu, por alguma razão, tinha três pessoas que eu conversava no mesmo lugar, fora o rolo que eu tinha ido encontrar. Nossa. Como se isso já não fosse ruim o bastante, o cara que eu decidi que eu ia encontrar, ele tinha combinado com os organizadores da balada e tudo mais, que no intervalo de uma dupla pra outra, ele ia aparecer com um buquê de rosas enorme e ia me pedir em namoro. Uau. E eu nunca tinha nem visto ele na minha vida antes. Que isso? Gente. Esse é o cúmulo. Olha. Esse sim é o gado. Mano, mas como é que... É o mestre dos gados. Cara, como é que a pessoa vai se encontrar a primeira vez com a pessoa, já traz um buquê de flores e uma aliança de casamento? Pois é, cara, usar... Tipo isso, né? Enfim. Gente, mas o menino me subiu no palco. Aí ele falou assim, cadê a Letícia Simões, que não sei o que, pra ela subir aqui no palco. Gente, até então eu não tinha visto ele, eu não sabia que era ele, né? Só tinha escutado a voz. Aí eu fui lá falar, olha, me chamaram e tal. Aí eu fui lá pra cima do palco. De repente esse menino me sai de trás lá do cadinha que tinha do lado. Ele me aparece com o buquê, me ajoelhou na frente de todo mundo. Gente, eu senti o suor escorrendo nas minhas costas, assim, eu não sabia como reagir. E aí, de repente, os três contatinhos meus que estavam lá chegaram bem perto do palco, ficaram me olhando assim. Aí um deles olhou e falou assim, bonito, né, Letícia? Então é por isso que ia dar pra você me ver hoje? Caraca. Gente, por isso que eu não tenho mais contatinho, eu vou conversar com o Ponho. Cara! Gente, mas olha, e aí depois ainda tinha aquela situação de, tipo, se eu falasse que não, todo mundo ia vaiar. Se eu falasse que sim, eu ia ter que dar um fora nele 5 minutos depois. E aí eu ia fazer o quê da minha vida? Fiquei olhando pra cara dele, aí todo mundo começou a gritar, aceita, aceita, aceita. E os três contatinhos ali na frente do palco me olhando. E eu, tipo, ai meu Deus, me mata agora. Meu Deus do céu, e tu aceitou? Então, eu falei que não, né? Mas eu falei no ouvido dele. Eu não ia falar no microfone. É, eu falaria, não. É doido, cara, nem te conheço. O que tu acha isso, velho? Eu nunca te vi na vida pessoalmente, é a primeira vez que eu tô te encontrando. Eu ia falar assim, pô, é a primeira vez que a gente tá se vendo e você já quer me pedir namoro, ia falar no microfone, todo mundo ia achar errado? Ia, foda-se, porque, tipo, mano, eu não sou obrigada a aceitar uma coisa também. Ninguém é obrigado, né? Pelo amor de Deus. Eu pegaria o microfone e faria um discurso dizendo por que que eu não ia aceitar. É a melhor opção. Gente, eu achei que eu ia expor ele demais. Eu fiquei com tanta dó, achei que eu ia expor ele tanto que eu preferi não falar nada. Aí o resultado dessa noite é que depois de excluir todos os aplicativos que eu fazia parte, né, parei de falar com todos os meus contatinhos e desde então eu não tenho mais, entendeu? Eu tô nessa, vivendo na solidão. Minha melhor amiga, minha sombra, que até no escuro essa vagabunda me abandona, mas tudo bem, né, a gente... Não cita isso. Mas história de aplicativo, assim, eu também tenho uma. É bem esquisita, na verdade. Conta aí. Eu usava Tinder também nessa época, assim. Foi o único aplicativo que eu cheguei a usar de verdade. Daí, tipo, conheci esse garoto, assim, né? Tipo, pra variar, ele era mais novo que eu, que parece que eu tenho um problema com pessoas mais novas. Mas aí a gente combinou de ir nessa baladinha que tem lá no Cidade Universitário. Daí, primeiro que você tinha que chegar mais cedo, assim, pra você pagar mais barato. Aí eu falei assim, amiga, vamos comigo. Puxei minha amiga, levei ela pra lá. Ela ficou lá na fila comigo. A gente ficou, tipo, quase uma hora pra pagar R$2 de entrada. E aí, assim, de repente, o cara chegou e ele não me reconheceu. Aí eu virei pra minha amiga assim, cara, aquele menino lá. Aí ela, nossa, aquele... Tipo assim, nossa, que horror. Pra começar, aí eu falei, nossa, mas ele é bonitinho, tá? Aí ela falou assim, não, então tá bom, deixa que eu vou falar com ele. Eu acho que você vai falar com ele, porque ele precisa saber que você está aqui. Aí, beleza. Aí ela falou pra ele assim, oh, não sei o que, essa aqui que é a Nath. Aí eu só lancei a mãozinha assim, ele, oi, Nath, não sei o que, me abraçou, deu um beijo no rosto, falou assim, nossa, mal posso esperar pra gente entrar. Aí ele saiu cumprimentando a fila inteira. Ele só falou isso, né? Tipo, oi e tal. E saiu cumprimentando a fila inteira. Bebendo bebida de quem bebe antes de entrar na balada, sabe? Pra já entrar loucão. Aí ele fez isso com a fila inteira. Aí eu falei assim, gente, não acredito que foi com isso que eu marquei de sair hoje. Aí, beleza. A gente entrou na baladinha e tal. E aí, tipo, depois disso a gente... Na hora que ele entrou, a gente conversou um pouquinho, né? Deu aquela atracada básica, assim, né? E tal. Aí ele veio começar a conversar com a minha amiga. E nessa altura do campeonato, o namorado da minha amiga já tinha chegado pra poder fazer companhia pra ela. E ele sentou, no Metrópolis, eles têm uns banquinhos, assim, do lado de fora, né? A gente sentou naqueles banquinhos... E aí ele ficou falando assim, ah, que não sei o que, que eu tenho 19 anos e que eu vendo produto de sex shop. Cara. Aí ele começou a querer vender os produtos de sex shop pra minha amiga. Caralho. Momentos aleatórios, velho. Como assim, cara? Como assim? Eu vendo da minha faculdade, que não sei o que. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Ai, véi, não. Olha. Agora a gente vai de cada roubada com o aplicativo do Tinder. Eu também já me entrei numa roubadinha assim. Não desse nível, né? Porque foi roubadas. Roubadas atrás de roubadas que eu já fui. Teve duas situações que eu me meti em roubada por causa de aplicativo. O primeiro foi recentemente, aliás, o primeiro não, esse foi o último, acho, a última roubada que eu fiz, que eu meio que me abandonei no Tinder e tal, e não tô usando o Tinder por pelo menos uns 5 dias já que eu não uso o Tinder. Tem pelo menos 5 dias que eu não uso o Tinder, é o máximo. Nossa, então... parabéns. Nossa, realmente é uma luta diária, enfim. Eu sei que eu marquei com carinha, né, no barzinho aqui próximo, beleza. Marcou pra sair no barzinho que é até legalzinho. Muito bom o bairro. O bairro, inclusive, eu amo. Beleza. Aí eu fui com esse carinha. Marcou de encontrar ele a tal hora, tal hora. Chego lá, o cara me aparece de bermuda. Ai, que maravilha. Eu me arrumei pra porra nenhuma, o cara me aparece de bermuda lá. Eu falei, ai, meu Deus do céu, isso aqui já não vai dar bom, pelo visto. Já não vai dar bom. Aí a gente marcou de se encontrar no barzinho. O cara não queria ficar no barzinho, porque eu acho que ele tava sem dinheiro. E que ficou só na adega ali, eu, beleza, né, já tô aqui, vou ficar aqui mesmo. Aí no final do rolê, o cara já conversando, eu vi, meu Deus do céu, isso aqui vai dar uma merda tão grande, o cara só falando merda. E besteira atrás de besteira. Aí eu encontrei uns amigos no barzinho e falei, gente, pelo amor de Deus, me socorre, eu tô no encontro merda aqui. Aí eu dei uma enrolada, disse pro carinha que ia embora já. Eu sei que o carinha foi embora e eu fiquei lá no barzinho bebendo com os amigos meus. Mesmo, tranquilamente. Foi o pior rolê que eu já tive de encontro, assim. Porque, tipo, o cara nada a ver e o cara no final achou que ainda tava arrasando. Então, o cash não se resume a só balada, então pode ser bar também. Eu acho que pode, né? Envolve cachaça. Envolve cachaça. Gente. Porque, tipo assim, o cara no final, ele achou que tava arrasando e ainda queria me perder. Gente, sério mesmo que ele achou que esse encontro tá bom? Puta que pariu. Eu falei, não, cara, não, tá de boa aqui. Nunca mais encontrei com ele, nem falei com ele. Nunca mais. Aí eu fiquei no barzinho bebendo com meus amigos até umas horas. Voltei pra casa cheia da cachaça e dormi. Só. Não peguei ninguém. Sempre. Ainda gastei dinheiro. Gente, uma vez que eu tava namorando, isso daí é outro namorado, tá? Não é o mesmo, o esquisito. A gente tinha ido pra Mogi das Cruzes pra visitar os parentes dele. Eu fui conhecer as primas dele e tals. Aí a gente foi na balada junto, né, todo mundo. Mano, mas eu juro pra vocês, eu acho que se eu voltar lá e alguém me reconhecer, eu vou ficar tão frustrada. Porque, olha, a gente foi expulso daquela balada. Caralho. A vez que eu fui. Porque, assim, eu falei, eu vou de boinha, né, pra casa das primas dele. A gente só vai visitar, então não tinha levado roupa pra sair. Eu só tinha levado roupas, vamos dizer assim, comportadas, né? Não tinha levado nada, tipo, pra sair à noite, nem nada. Aí, eles inventaram que queriam ir curtir juntos. Aí, eu falei pras primas dele, meu, não tem nada pra usar. Você não falou que a gente ia sair, que não sei o que e tal. As meninas falaram. Vou explicar porque é isso. É, tinha que ser... Gente, uma coisa que me persegue. Puta que pariu. Aí... Mas é um nome que, tipo, tem... Caralho, eu conheço um monte de... Já namorei... Sempre uma desgraça. Tem crush eterno. Tem crush eterno. É. Então, todo que eu já me envolvi já me ferrou psicologicamente. Se você quer se fuder, se enrola com... Aí a gente foi pra casa das primas dele, eu falei pra elas que eu não tinha nada, e aí elas falaram, a gente vai arrumar vocês. Você. Gente, mas eu fiquei uma gata. Eu falei, puta merda, por que que eu não tenho uma roupa assim, cara? Elas me deram um macaquinho pra usar, com saltão. Nossa, eu fiquei muito gata, eu fiquei muito linda. Eu nem acreditava que era eu mesma, né? Eu falei, nossa, eu vou arrasar. Só tinha um porém. Aquele macaquinho, ele era todo aberto nas costas. Tipo, o shortinho, ele vinha na polpa da bunda e era muito decotado na frente. Eu tava a perfeita periga, né? Beleza. Fomos pro rolê. Observações. Eu já namorávamos há mais de um ano. Aí a gente foi pra balada. Aí a gente curtindo, bebendo junto, todo mundo dançando junto. Aí, de repente, eu tinha ido com as meninas pra comprar mais bebida no bar. E aí eu voltei. E aí a gente ficou reunidas. Tipo, o grupinho das meninas na frente e dos meninos atrás, né? Que tinha uma outra que era casada, uma outra que tava namorando. E cada um ficou no seu grupinho conversando. Meu, do nada, a hora que eu olhei pra trás, eu só ouvi o gritando, você tá maluco, mano? Você tá maluco? E começou a arrebentar o maluco na porrada. Gente, aí os caras, lógico, começaram a vir os amigos deles, assim, pra tentar separar. E foi as meninas em cima também pra tentar separar, ninguém entendendo nada. No final, todo mundo foi expulso. Aí eu fui entender o que tinha acontecido. Eu perguntei pra ele, nossa, amor, mas o que aconteceu? Por que você tava batendo no maluco? Você tá bem? Se machucou? Ele falou... Que machuquei o quê, mano? Eu vou aí amassar a cara desse maluco no chão. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Ele falou, ah, mano, o maluco folgado olhou você, veio pedir o seu número pra mim, tá louco? Logo meu número, gente. Tanta mulher pra ele pegar o número, ele foi pedir o meu número pro meu namorado? Puta, mas é burro. Gente, é foda isso, viu? É burrice demais. Ai, meu Deus, é muito azar, né? Talvez não tinha como adivinhar, né? Mas foi muito azar, ele pediu logo pro namorado dela. Logo pro namorado, gente. Não, e a outra história que eu tenho, essa daí é um pouquinho mais... 18? Não, eu amo as histórias mais 18. Não necessariamente, é só um pouco, sei lá, um pouquinho nojento o que aconteceu, mas enfim. Um dia, né, um belo dia na faculdade, eu vi um banner bem grandão que falava sobre a cervejada que ia ter da facu. Eu falei, ah, interessante, né? Aí eu fui ver quem que ia estar nessa cervejada, eles iam trazer o MC Bin Laden, na época que ele era bem, bem rechonchudinho, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou no show do MC Bin Laden? E as minhas amigas na minha orelha, vamos ler, vai ser divertido, vamos ler, vai ser open bar pra mulher, vamos ler. No final das contas eu fui, gente, nossa, mas o que eu bebi naquele dia não tá escrito. Não tá escrito. Meu, e aí tava uma hora lá no show que eu tava tão alta, que eu ia abraçar todo mundo. Tipo, a galera com cigarro, eu nem sentia. Eu cheguei em casa cheia de marca de bituca de cigarro na pele, sabe? Teve uma hora que o maluco foi pedir o meu telefone. Eu tava tão chapada que eu não lembrava o meu número. Comecei a passar o número do meu avô. No outro dia, o maluco ligando pro meu avô querendo falar comigo, sabe? Aí eu falei assim, não, velho, eu tô muito bêbada. Falei pra minha amiga falou, que bêbado o quê? Minha amiga sentada, não conseguia nem levantar a bunda do degrau da escada que ela tava, mas beleza. Aí foi as duas, assim, se escorando, subindo a rua. Aí a gente caía, rolava, levantava, andava mais, enfim, chegamos em casa, né? A hora que eu cheguei, minha mãe tava muito revoltada comigo, velho, porque eu tava muito bêbada. Foi a primeira vez que eu cheguei em casa bêbada daquele jeito, né? Aí ela falou, Letícia, eu vou fazer um negócio pra você comer. E eu não sei vocês, mas eu não consigo comer depois que eu bebo. Me embrulha o estômago. Assim, eu não tenho ressaca, eu não fico com o estômago enjoado. Mas se eu comer, aí a vaca vai pro brejo. E aí minha mãe falou... Ah, é a mesma coisa. Tanto é que quando eu bebo, eu fico quieta. Não como. Falando que comer abaixa, mas, mano... Não dá. Se eu comer, eu fico com fome, né? E às vezes eu fico com muita fome, mas se eu comer, já era também. Ô, Ana, então, aí já é outra coisa pra dar larica? Não, não, não, mas eu tô falando que se eu comer... Não, meu irmão, não. Não colocaram maconha. É porque assim, eu fico com fome. Eu não sei, gente, eu fico com fome, eu fico com vontade de comer. Aí eu como, mas se eu comer, eu vou vomitar, com certeza. Mas aí, se eu fumar maconha, não. Se eu fumar maconha, eu vou comer pra dormir. Eu admiro muito quem consegue beber e comer depois. Porque eu realmente não consigo. Aí, cheguei em casa, né? Minha mãe começou a brigar comigo. Ela falou, Letícia, você vai tomar o seu banho enquanto eu preparo alguma coisa pra você comer. Gente, eu tava no nível que eu não conseguia tomar banho sozinha. Eu entrei e sentei no box do chuveiro com roupa. Minha mãe teve que ir lá arrancar minha roupa porque eu tava me molhando com a roupa, entendeu? Tipo... Nem tirar minha roupa eu consegui. Aí, beleza. Tomei banho e tal, coloquei o pijama. Minha mãe me botou sentada no sofá pra eu comer. Aí, ela tinha feito hambúrguer fritinho. Ela colocou a maionese do meu lado, o pãozinho de forma, né? Gente, mas eu tava tão chapada que na minha cabeça, eu tava com a fatia do pão na mão. Eu passava a maionese na faca e colocava no pão. E aí eu comia, mas o que estava acontecendo de verdade era, eu estava com uma mão enfiando essa mão no pote de maionese, e eu estava passando a mão na outra mão, e aí eu lambia a outra mão, eu ficava chupando a outra mão. Animalismo se me apura. Ai, meu Deus. Esse foi o nível que eu cheguei. Se desligou totalmente, cara. Gente, vocês têm noção do que é vocês voltarem no rolê, vocês ficarem chupando a mão de vocês com maionese? Era isso que eu tava fazendo, velho. Caralho, velho, tem crianças brincando na rua, tá fazendo muito barulho aqui. Meu Deus do céu. Ai, senhor, tá boa. Eu vou comer um pão. Tá até mal aqui. Nova modalidade pra bêbados, chupar a mão de maionese. Hashtag recomendo. Hashtag canibalismo. Hashtag vai ficar tudo bem. Mal passada, a carninha mal passada, assim. Tranquilamente. Sem sentir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu lembro que uma vez eu tive um porre de vinho. Eu sei que eu fui num barzinho, né? Também, né? Porque minha história é mais de barzinho do que balada, porque eu prefiro barzinho. Enfim. Eu fui num barzinho, antigamente também, faz muito tempo. Eu era bem aqui perto de onde eu moro atualmente. E eu fui no barzinho beber com o pessoal lá, os amigos da faculdade da época que eu tava estudando. E Beleza, a gente foi lá, começou a beber, comecei com, primeiro com um copo de tequila. Pra começo de conversa, eu nunca tinha tomado uma tequila na vida. Beleza, tomei esse copo de tequila lá só pra ver como é que é. Como é que era o gosto e tal. Beleza, depois eu comecei a passar no vinho. Eu passei no vinho todinho, gente, mas eu fiquei muito bêbada desse vinho. Porque eu já tinha misturado com tequila também, né? E lá ficou pior ainda. Eu bebi muito vinho nesse dia e depois eu peguei uma cerveja ainda pra tomar, uma cerveja que eu nunca tinha tomado e eu queria experimentar. Aí eu experimentei tudo de uma vez. E tipo, depois eu fiquei bebaça mesmo, gente do céu, vou passar mal aqui, vou morrer. Aí eu já tava começando a ficar passando mal mesmo, eu já, não, gente, vou pra casa. Eu sei que eu cheguei em casa, só deu tempo de eu abrir a porta da minha casa e correr pro banheiro. Só corri pro banheiro, porque o banheiro inteiro, eu vomitei o banheiro inteiro, dos pés à cabeça do banheiro. Caraca. Ficou tudo roxo. Ficou que nem a... que nem o exorcista. Nossa. Só que roxo. Ficou que nem aquele Santa Clarita Diet. Eu nunca fiz essa série, né? É da Clara. Nunca é com a Drew Barrymore. É, cara, tipo, ela vomita o banheiro inteiro. Fica coisa escorrendo nas paredes. Ai, mano, acho deve que eu ser, deve ânsia. Ser eu. Ânsia. Eu vomitei inteiro o banheiro todinho, gente do céu. E no outro dia eu morta, com ressaca, dor de cabeça, eu olhando pra aquele banheiro, com vontade de vomitar de novo já, porque só de olhar o banheiro. Caramba. Ah, mas vamos falar sério, né, gente? Ressaca de vinho é a pior ressaca de todas. É mesmo. Eu quase nem tomo mais vinho assim. Vai encher a cara mesmo. Por causa disso. Agora que eu vou tomar o vinho, eu só tomo vinho mesmo só pra tomar, não é pra encher a cara mesmo. Porque eu não aguento ressaca de vinho. É horrível. Não recomendo. É só pra apreciar mesmo. É, vinho é só pra isso. Depois que você cresce, você percebe que você não pode tomar vinho desse jeito. Ai, meu Deus. Gente. Eu não sei vocês, mas eu em rolê, nos primeiros rolês que eu ia, nossa, eu era às vezes carregada pra casa. Agora, em outros rolês, eu virava a mãe do rolê, né? Teve rolê que eu cheguei a perder o sapato, que nem o segurança do lugar conseguia me segurar, porque eu tava caindo muito. E tinha rolê que eu que segurava a galera. A última vez que eu saí pra beber, gente, mas eu me arrependi tanto de ter ido, tanto... Olha, a minha amiga, ela vivia falando pra mim. Ai, vamos beber. Ai, porque eu vou te ensinar a beber. Ai, que não sei o que. Beleza. Fomos. Tava tendo um encontro de cosplay na Liberdade. E aí... Aliás, era na Paulista esse rolê. Era na Paulista. E aí, os meus amigos levaram bebida. Meu, a minha amiga, ela bebeu um pouquinho, assim, de catuaba. Só que ela comeu um maldito de um brigadeiro de uma mulher. Que não era bem um brigadeiro, né? Era um brigadeiro. Eu também comi, porque eu não sabia, né, o que era. Mas beleza. Gente, só que a minha amiga, ela ficou tão mal. Mas tão mal. Ela tava de saia no rolê. Velho, se a gente não cuidasse, ela ficava sentada com as pernas abertas. Ela chegou no nível, assim, que ela não conseguia ficar acordada, sabe? É sério, meu, eu tava mal preocupada, velho. Eu não sei como que ela ficou tão alterada daquele jeito. E assim, tem algumas pessoas que se dizem muito amigas, mas quando você tá lá na merda, ninguém te ajuda, né? Então, esses meus amigos que estavam com a gente, eles abandonaram a minha amiga, entendeu? Eles falaram, ah, larga ela aí, daqui a pouco a gente vem buscar. E eu, tipo, gente, Deus, é uma menina, Deus, tá de saia. Ainda mulher, o maior perigo de passarem a mão nela, fizerem coisas com ela, tá ligado? Então, velho, e eu sou assim, se eu fui no rolê com você, eu vou ficar o rolê inteiro com você, entendeu? Independente se você tá bem, se você tá mal, como é que você tá, entendeu? Se for pra passar o rolê inteiro. É, exatamente. Eu saí com você, se você estiver passando mal, meu, nem se for pra ficar o rolê inteiro com você no banheiro pra você vomitar, que foi o que aconteceu. Esses moleques começaram a ficar preocupados que eles não achavam a gente em lugar nenhum e eu não atendi o telefone porque eu tinha deixado o telefone com um deles. Aí eles finalmente acharam a gente lá no Burger King da... Tem um Burger King lá na Paulista, né? Mano, mas a minha amiga tava mal, hein? Velho, a gente teve que ligar pra um carinha que ela saía pra pedir, pelo amor de Deus, pra ele ir de carro até a estação mais perto lá pra gente colocar ela no carro, porque não tinha condições nem de carregar ela no metrô. Pra vocês terem uma ideia de como a menina ficou ruim. O que que tinha nesse brigadeiro? Velho, eu não sei, porque em mim, sabe, caguei agora. Na minha amiga, eu não sei o que que aconteceu, velho, com ela. Porque, olha, a bicha morreu, velho. Ela tomou, tipo, não tomou nem meia catuaba e comeu metade de um brigadeiro e tava zoada desse jeito. Caralho. Mas tem gente que não consegue também, não, viu? A minha amiga, tipo, ela tomou umas duas Heineken. E aí, tipo, por causa do... da verdinha, ela passou super mal, vomitou. Nossa, foi super tenso, assim. Por isso que tem gente que passa. Porque depende muito do organismo também. Depende do organismo, depende da pessoa, tá? Sim. Isso me lembrou que uma vez eu bebi uma caixa de Heineken, uma caixinha mesmo, daquela grade de Heineken, com meu ex-cunhado. A gente bebeu pra caramba. A gente só sentiu que tava bêbado depois que levantou. Cara, e a gente foi de moto pra casa. Perigo! Meu Deus, você é maluca, menina. Foi. Maluca mesmo, porra. Não façam isso, gente. E assim, eu não sei. Cara, já aconteceu com vocês de vocês ficarem bêbadas na rua, assim, e ficar mandando mensagem pro crush? Oi! Nossa, já. Minha amiga me proibia, aí ela fazia o quê? Quando a gente saía junto, ela pegava o meu celular e trocava o telefone. Entendeu? Aí eu ficava mandando mensagem pra ela, em vez de mandar pra ele. Meu caso, assim, toda vez que eu tô bêbada, eu, tipo, eu tenho consciência do que eu tô fazendo. Só que assim, eu acho que eu tinha tomado três latinhas de Scobits. E eu fui pra casa de ônibus, meu amigo pagou passagem pra mim e tal, e desci a rua normal. Quando eu cheguei em casa, eu fingi que eu não tava bêbada, né? Meus pais. Então, nessa hora, tipo, eu estava sóbria, eu fingi que estava sóbria, deitei no meu quarto, aí tava mexendo no celular. Daqui a pouco eu começo a mandar mensagem pro crush em áudio. Não. Falando que eu tava bêbada. Ele falou, você tá bêbada mesmo? Assim, tô. Tô olhando pro nada, tô rindo. Eu não lembro o que ele tinha escrevido. Eu dormi, acordei no dia seguinte, ele tinha uma mensagem lá. Eu realmente não lembro o que ele falou. Sim. Nossa, eu odeio isso. Ô, Ana, adivinha quem foi que eu fiz isso? Ué. Só podia. Bipa, né? Esses nomes têm que ser todos bipados. Meu Deus, mas eu odeio fazer isso, porque eu sou dessas que bebe e fica mandando mensagem pra carinha. Ai, mano, eu odeio, me odeio por isso. Me odeio. E às vezes eu nem lembro que mandei isso. Eu lembro no outro dia, eu falo, gente, que merda é essa? Puta que pariu. Gente, e quando vocês vão colocar os áudios que vocês mandaram pra ouvir? Que vergonha alheia que dá, né? É, muita. Eu vou procurar meus áudios qualquer dia desse e vou mandar lá no grupo. Ver se eu acho eles. O vídeo, o áudio da barata na minha perna. Deixa eu ver se ainda tenho ele. Eu acho que eu nem tenho mais. Já faz um tempo essa história. Ai, mano, olha, isso aqui é essa foda. Não sei vocês, como é a relação de vocês com a mãe de vocês e tal, ou algum familiar, mas eu e minha mãe, a gente é, tipo, muito próximo. E a primeira vez que eu fui numa balada, eu fui com a minha mãe, né? E aí depois a gente começou a sair junto, né? É, algumas vezes o namorado dela até foi com a gente e tal, mas, assim, a minha mãe, ela é muito fraca pra beber. E, velho, eu dou muita risada quando a gente sai, porque, tipo, ela tomou um copo de chope, por exemplo, ela já tá rindo à toa, já tá meio dormindo, assim, sabe? Várias asneiras. Mas a história que eu vou contar é que, assim, uma vez eu fui na balada, minha amiga tinha terminado o relacionamento, né? E ela tava muito triste, aí ela me chamou pra ir. Eu falei, mãe, já que você deu um tempo com seu namorado, vamos lá dar umas risadas com a gente, né? A gente foi. Gente, eu fiquei tão preocupada, assim, porque quando eu saio e enrolei, eu gosto de cuidar das pessoas, né? Porque depois que eu parei com a minha fase de aprontar muito, eu passei a ser a mãe do rolê. Velho, a galera começou a curtir tanto com a minha mãe, assim, que eles começaram até a falar pra mim. Lê, na próxima vez você pode ficar lá em casa, você manda sua mãe pro seu lugar. Gente, eu fiquei tão chateada. Pensa a situação, a galera quer a sua mãe no rolê e você não. Puta que pariu. Eu falei, não, hora de aposentar aqui, a Letícia. Chega. Hora de aposentar, cara, saindo. Rolê com a mamãe. Mamãe nunca vai no rolê. Nem dá. Oh. Mamãe só vai nos rolês quando o rolê é aqui em casa. É, falar da balada hétero. Eu só reclamo no começo. Chega aí. É o seguinte, eu passei o curso de modelo e tal, e a mina falou assim, ah, vai sair o lançamento da revista sexy. Pra quem não sabe, revista sexy é revista de mulher pelada. Parece tudo, tá? Tudo, não cobre nada. Daí falou assim, ah, vai aparecer muito fotógrafo, daí nós, modelos, podemos aparecer mais e tal. E a gente entra de graça, eu. Balada de graça, vou, né? Aí beleza, chegou lá, descendo Augusto. Chegou, assim, a balada, sabe aquela balada paradona? Tava isso. Era tipo, é assim, os caras caçando mulher pra pegar, tipo, tava, tinha duas, três pistas de dança e só tá rolando isso, os caras procurando mulher pra pegar. Aí tudo bem, teve uma hora que ficou legalzinho e tal, só que daqui a pouco os caras começaram a repetir a mesma música e começou a ficar chato. Aí você via um povo se pegando, tal, tal, tal. Daqui a pouco, tipo, o lugar ficou literalmente, todo mundo foi embora cedo da balada. Que era nem 3 horas da manhã era ainda. Todo mundo já tinha ido embora da balada, a balada tá vazia. E tipo, nossa, eu vou falar, o que me incomodou também foi, assim, falaram que tinha que ir apropriado. Cheguei na balada, tinha gente de sutiã lá dentro da balada. Shortinho curto e sutiã, eu fiquei tipo, porra, mano, podia ter feito isso também. Balada hétero, é isso aí. Não, mas mano, assim, o lugar é bonito, mas a balada é uma bosta. Eu não gostei, eu nunca mais vou na minha vida. Eu prefiro balada gay, porque balada gay é uma maravilha e tem gente bonita, viu? Tem K-pop e tem pior, tem mesmo. No, mano, balada gay é o que você mais consegue crush, mano. Pelo amor de Deus, tem muito cara bonito. Agora você vai em balada hétero, só tem, tipo, velhão. Eu não sei vocês, mas quando eu fui numa baladinha gay, eu não fui, assim, na intenção de ficar com ninguém e tal. Eu tava, na verdade, muito chateada, tanto é que eu fui só com uma pessoa, né? E essa pessoa passou o rodo na balada, não que vem ao caso, meu amigo. E assim, eu tava me sentindo muito pior, porque eu fui lá pra curtir com ele e ele saía de perto de mim pra ir dar as putas em volta dele, né? Beleza. Aí sentou um moço do meu lado, num barzinho, na parte do barzinho lá, né? Aí ele falou assim, meu, você é tão linda, que não sei o quê. Começou a trocar uma ideia comigo. Meu, ele me pagou um drink e ele falou assim, cara, se eu não fosse gay, você era o tipo de menina que eu ia querer ficar. Ele levantou e saiu, eu fiquei sem reação total, sabe? Ele foi tão fofo comigo que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei paralisada porque um gay é fofo. Não por ele ser fofo, mas porque, tipo, eu não esperava a atitude dele, assim, comigo, sabe? Uma pessoa que você nem conhece, tipo, eu estaria cagando, entendeu? Mas ele viu que eu realmente estava chateada, ele começou a conversar comigo como se ele fosse muito íntimo meu. Eu achei, assim, tão cavalheirismo da parte dele que eu fiquei, caraca, eu tô chocada. Eu assim. Voltava e falava assim, ô, fala teu nome, eu quero ser sua amiga. É, tipo isso. Vem ser meu amigo, pelo amor de Deus, eu estou triste. Eu tenho vontade de ir na balada, só que eu não quero ir sozinha, porque eu tenho certeza que vai dar merda. Eu só vou na Augusta também. Não dá pra ir rolê assim sozinha também. Gente, na Augusta uma vez, eu fui com a minha amiga e com a prima dela. Gente, minha amiga, ela bebeu tanto e a gente começou a procurar essa menina no meio do rolê. Ela tava ficando com o menino lá, né? Eu falei, ah, fica aí ficando com ele. Vai ficando aí que eu vou ali com a sua prima no bar, a gente já volta. Meu, a gente voltou, cadê essa menina? Ninguém achava. E ligava no celular, ela não atendia. A gente ficou desesperada, a gente ia sair da balada. Na Augusta, isso. A gente ia sair da balada pra tentar ligar pra ela ou pra mãe dela, pra alguém, pra tentar achar essa menina. Gente, essa menina não tava me dando atrás de um poste. Puta que pariu, no meio da rua. Que vergonha. Ah, na rua já era normal. Depois que eu vi um cadeirante recebendo boquete de um homem no meio da rua, eu já acho normal, já. Quê? É o quê? É a voz da experiência. Gente, como assim? Escuta, é a voz da experiência. Virou? O que eu tô falando? Ai, gente. Ai, Ai, meu Deus, gente. Então, foi na Augusta isso daí também, em Ano Novo. E, tipo assim, foi literalmente no meio da rua. Eu olhei aquilo, eu fiquei... Ela era nova na época, porque tava começando a transar ainda, então pra mim ia ficar horrorizada. Então eu fiquei, tipo... Eu fiquei, caralho, mano, o cadeirante recebendo boquetão, mano. Cadeirante pode, não pode receber boquete? O cara entra e pode. É porque cadeirante não pode? Que isso? Que preconceito. Mas é porque o cadeirante não pode receber boquete. Não, é porque eu nunca tinha visto na minha vida. Você não acha que existe os vídeos? Então você está revoltada porque não há representatividade. Ai, que horror. Eu acho que a gente tem que levantar essa hashtag. O cadeirante pode sim receber boquete na rua, tá? É um direito. Hashtag inclusão ao boquete aos cadeirantes. Inclusão nos X-Vídeos também, tá? Porque você não acha isso daí dos X-Vídeos. Eu acho que a pauta é muito bem levantada. Tem que ter mais cadeirante no X-Vídeo. Tem que ter. Ai, eu também acho. Não, por que não pode ter cadeirante? Exatamente. Como exatamente. Essa é a questão. O cast todo foi só pra gente finalizar e levantar essa bandeira que a gente precisa, assim, de cadeirante recebendo boquete na rua. E a gente tem que ver mais esse tipo de coisa, tá? Eu acho que é uma na gente, rua, se vocês tiverem um amigo que for cadeirante, incentiva ele. Pode falar pra ele não ter vergonha que a gente apoia, tá? Música